Olá, nós vamos começar hoje uma nova série. É uma série, ela vai seguir o nosso critério expositivo, mas a gente não vai seguir a exposição de um único livro. Nós vamos seguir uma temática e vamos aí cada semana vendo uma passagem bíblica. E o tema vai ser as marcas do discípulo. Pelo menos algumas marcas, a gente poderia enumerar várias delas, mas vamos falar um pouco sobre isso, as marcas, algumas marcas do discípulo de Jesus. Seguir Jesus pode criar várias expectativas na cabeça de uma pessoa. O que é seguir a Jesus? O que eu ganho com isso? Normalmente esse é o pensamento humano, né? O que que eu ganho com isso? Ganhar com isso nem sempre é uma coisa negativa, né? Nós podemos almejar coisas boas, ganhar a vida eterna, ganhar a salvação, ganhar a vida abundante, ganhar uma vida transformada. São coisas boas. Mas será que a gente tem essa expectativa quando estamos na incredulidade? Quando a gente é incrédulo, essa expectativa de ser um discípulo de Jesus, a gente sequer sabia o que era ser um discípulo de Jesus. O fato é que expectativas sobre seguir Jesus, ainda mais no nosso tempo, em pleno século XXI, elas são bem confusas, bem misturadas. As pessoas têm muitas ideias diferentes. E você pode ter a certeza que tem muita gente equivocada pensando que está seguindo a Jesus, quando na verdade não está. É importante a gente dizer que seguir ou não Jesus vai depender sempre da fé genuína. É da fé que partem as marcas do discípulo e não o contrário. Você nunca vai desenvolver marcas para chegar à fé. A fé é o que vem sempre em primeiro lugar. Onde você tem fé genuína, você vai ter as marcas. E as expectativas, elas também se ajustam quando a gente tem fé genuína. Nós vamos ver no texto de hoje que os primeiros discípulos, de Jesus, eles precisavam ter ali as suas expectativas corrigidas. A respeito do que é seguir Jesus, do que é realmente ser um discípulo. Eles estavam seguindo Jesus, mas será que eles tinham as expectativas certas? Bom, hoje a gente vai ler apenas um versículo. Ele está lá no Evangelho de Mateus. Tem outros textos paralelos nos Evangelhos, mas nós vamos usar esse de Mateus para a gente poder basear ali um pouquinho o contexto dele. Mateus 16, versículo 24, ele diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse é o texto. O contexto é importante a gente se localizar aqui. Mateus 16, ele está numa fase já avançada do ministério de Jesus. Lembrando que até o capítulo 13, Jesus teve um ministério público muito intenso, com multidões, com seus milagres e tudo mais. A partir do versículo 13, do capítulo 13, melhor dizendo, Jesus ele começa a proclamar ali algumas questões, né? O capítulo 13, particularmente, é o capítulo das parábolas do reino, onde Jesus ele mostra ali, né, as questões que estão relacionadas com a rejeição dele como Messias, do reino de Deus, precisamente, né? Quem entra no reino, quem não entra, quem faz parte, quem não faz parte. E com isso ele está ali proclamando algumas questões em relação aos próprios líderes religiosos que o estavam rejeitando. A rejeição foi oficial. E Jesus também começa então a falar um pouco mais reservadamente ali para os seus discípulos. Isso é muito importante a gente entender. porque Jesus passa a falar de modo mais particular, a trazer um ensino mais direcionado, mais específico para aqueles que o estavam seguindo. E a ênfase de Jesus a essa altura nos seus discursos é justamente falar da sua morte, da sua crucificação. E aqui é onde existe uma batida de frente, né? Porque em primeiro lugar você vai ver que a expectativa dos discípulos era uma expectativa equivocada. A gente tem toda uma série de textos bíblicos que mostram que eles estavam equivocados em relação a Jesus. Não me entenda mal, eles criam que Jesus é o Messias. Eles declararam isso várias vezes. Mas algo muito interessante é que um pouquinho antes, neste mesmo capítulo 16, um pouquinho antes deste versículo que eu li aqui, você tem aquela famosa declaração de Pedro, quando Jesus pergunta, né, sobre o que as pessoas falavam sobre ele e o que vocês dizem a meu respeito. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa é uma declaração, é importante sempre a gente frisar que não veio de Pedro isso, veio de uma revelação de Deus, né? Deus revelou isso no coração de Pedro, não foi a sua inteligência, a sua esperteza, né, que o levou a isso, mas algo que veio de Deus. E Jesus faz questão de identificar isso aí. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai revelou isso a você. Por isso, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, etc. Veja, é uma fala de Pedro aqui que estabelece claramente quem é Jesus. É uma definição muito clara. Ele é o Messias, ou seja, ele é o prometido, ele é o ungido, em que todas as alianças apontavam ali, o esperado pela nação de Israel, o rei que viria, mas ele é também filho do Deus vivo, ele é Deus. Ótimo, que compreensão importante. Eles tiveram algumas lições para entender que Jesus é Deus, tiveram lições práticas sobre isso, a tempestade, as ressurreições, quanta coisa em que havia demonstração clara de que Jesus é o Messias e ele é o Filho de Deus. Até aí tudo bem, teoricamente está tudo certo, mas o que eles não entendiam é que Jesus precisava passar pela morte. E nesse ponto você vê muitos pontos de resistência da parte dos discípulos. Pedro é o que mais verbaliza isso, né? Não, senhor, o senhor não vai ser crucificado, eu vou lá, eu sou crucificado então no seu lugar. E Jesus diz: não, Pedro, você não vai, né? Você não tá com essa bola toda e tal, né? Em termos de coragem. Mas o fato é que o tempo todo você vê a grande frustração deles. E quando Jesus, enfim, é crucificado, de fato, há uma grande decepção da parte deles. Eles esperavam ainda o Messias no sentido de alguém poderoso, alguém que iria desbancar os romanos, iria se estabelecer no poder, iria trazer as glórias prometidas para Israel como cabeça das nações. Eles estavam cientes dessas promessas e era isso que eles esperavam. Quanto a Jesus, era isso. Mas não era só quanto a Jesus. O fato é que eles tinham expectativas quanto a si mesmos. E, claro, quando você tem um mestre que significa algo para você, esse algo que ele significa vai refletir naquilo que você espera para você. Então, veja, se Jesus era o rei, aquele que iria se assentar no poder e tudo mais, qual era a expectativa deles? A expectativa deles era terem privilégios no reino do Messias, privilégios ao lado do Messias, com seus amigos íntimos, fazendo parte de uma corte muito especial, né? Imagina você fazer parte ali da roda mais íntima do Messias, e a gente sabe disso perfeitamente, tanto é que eles chegaram até a discutir, teve uma discussão acalorada entre eles sobre quem sentaria à direita de Jesus, ou seja, quem seria o mais chegado de todos, né? O mais privilegiado, o que teria mais autoridade abaixo de Jesus. E Jesus os repreende, inclusive por conta disso, quando eles estão ali discutindo essas questões. Uma mãe, né? A mãe de João, inclusive, e de Tiago, ela vai, inclusive, fazer ali um conchavo, tentar fazer um conchavo com Jesus. É no sentido de convencê-lo a dar alguns cargos ali para os seus filhinhos queridos, né? Tudo isso mostra que, veja, não é que eles não tinham fé em Jesus, mas essa fé ainda era uma fé equivocada, porque eles não compreendiam o sentido da cruz, eles não compreendiam a necessidade da cruz e, portanto, eles não compreendiam o que. Muito menos ainda o que isso significava para eles, o que isso iria significar na vida deles. Uma vez que Jesus fosse crucificado como foi, o que isso iria representar, repercutir na vida deles como discípulos? Eles iam ter vida fácil? Bom, o fato é que pessoas andam por aí realmente equivocadas no que se refere a seguir Jesus. Isso pode acontecer e realmente acontece em grande parte porque o evangelho que é pregado a elas é um evangelho equivocado. É um evangelho que promete coisas que Jesus não está prometendo. É um evangelho que promete poder, que promete somente benefícios, privilégios, que promete uma vida isenta de problemas, de preocupações e etc. E você tem visto isso por aí, você sabe perfeitamente que isso é o mais popular, você sabe que isso é o que agrada mais aos ouvidos das pessoas, porque isso desvia as pessoas do verdadeiro evangelho. Entretanto, é importante a gente dizer que mesmo as pessoas ouvindo o evangelho verdadeiro, o evangelho autêntico, isso não quer dizer que elas vão compreender, vão crer no evangelho verdadeiro. Por quê? Porque o fato delas entenderem e crerem depende da ação de Deus, porque o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. O Evangelho é coisa de Deus. O Evangelho é assunto de Deus. O Evangelho, ele tem um certo mistério. Ele é simples, ele não tem nada hermético, não tem nada codificado, criptografado, mas acontece que o coração humano, ele está inapto a entender o Evangelho por causa do pecado. E Deus, somente Deus pode quebrar essa barreira. Portanto, haja ou não a informação correta, o fato é que sim, existem pessoas equivocadas até hoje. Mas, ainda bem, para nosso benefício, Jesus ele corrigiu aquela expectativa. Nesse texto, você vê que Jesus ele fala de cruz. Ele fala de cruz e em todo o contexto que está envolvido, onde esse texto está inserido. Você tem esse discurso sobre a cruz, sobre o sofrimento dele, o sofrimento do Messias, o sofrimento necessário, o sofrimento que salva, a morte na cruz, a morte sacrificial. Jesus cita as profecias que falam sobre isso. Ele diz claramente para os seus discípulos que estava escrito que o Messias seria entregue na mão dos gentios. Os romanos são gentios, né? E os judeus o entregaram na mão dos gentios para que ele fosse condenado e executado segundo as leis romanas. Havia sim uma expectativa errada, mas a expectativa é corrigida. Jesus disse claramente que ele veio especificamente para morrer e não para assumir o trono, pelo menos de imediato. É claro que essas profecias sobre o trono, elas têm que se cumprir, mas no primeiro momento, na sua primeira vinda, não. Veio para sofrer e isso precisava ser corrigido e o contexto nos mostra isso. Mas aqui Jesus está falando especificamente dos discípulos, do que isso significa para eles, porque seguir o crucificado é seguir também para a morte, é seguir para a cruz. A cruz romana, como a gente sabe, é um instrumento que foi desenvolvido, né, fruto do aperfeiçoamento que os romanos fizeram de outros instrumentos que já havia de tortura, de morte, de outros povos. E o objetivo era produzir o maior sofrimento possível pelo maior tempo possível, de modo que a pessoa ficava exposta à vergonha, exposta à dor, à humilhação, tudo com o objetivo de mostrar para as pessoas como era infeliz a ideia de desafiar as leis romanas, o Império Romano. Nem pense nisso, olha o que acontece. Imagina você tendo um parente seu, um filho seu ali, exposto, geralmente era num lugar alto, né, um lugar onde todo mundo podia observar, como o Morro da Caveira, onde Jesus foi colocado junto com aqueles outros dois condenados. Isso era uma exposição pública, mas a gente costuma pensar nas coisas, né? Tá lá, tudo bem, Jesus, mas espera um pouco, imagina, se põe no lugar daquelas pessoas que estão ali com seus familiares o dia inteiro ali, sofrendo, agonizando, cheio de feridas e asfixiando por conta de seus músculos estarem ali literalmente pregados, né? Uma dor indescritível, né? As moscas, os insetos voando em torno da pessoa, o escarnecimento, ainda mais para o povo judeu, para o povo israelita, a ideia de que tudo aquilo representava uma maldição, alguém que estava sendo ali exposto daquela forma. Isso era aterrorizante, apavorante, ainda mais para um israelita, a ideia da cruz romana. Eles sabiam o que era a cruz romana, eles sabiam o que era um condenado ser obrigado a carregar a própria cruz, levar aquele tronco, né? aquela viga de madeira rústica, né? Não era lisinha nem nada, e não era levezinha, levar aquela viga pelas costas, nas costas, através das ruas ali da cidade, até chegar no ponto aonde essa cruz seria então erguida e a pessoa pregada ali. Quando Jesus está descrevendo isso para os discípulos, ele tá falando sobre algo que eles viam frequentemente, quando pessoas eram condenadas e levadas até aquele ponto ali. Então, eles estavam familiarizados. Cruz para eles não tinha outro significado, tinha um significado bem objetivo, de morte. Mas agora Jesus está dizendo que quem tem que morrer são eles, através de negação, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, pegue a sua cruz, assuma essa ideia de assumir. Quando você se identifica com Jesus, você está assumindo algo, você não está simplesmente olhando para um horizonte vazio, e você também não está olhando para um horizonte onde você só vê coisas bolinhas brilhantes de benefícios, né? Bônus e mais bônus acontecendo. Você precisa contemplar a cota de sofrimento que está embutida no pacote, né? Ou a gente poderia falar nos tempos modernos, né? O combo, né? Da salvação é olhar para a cruz daquele que esteve ali para dar o seu exemplo, como diz Pedro, né? Pedro disse que conforme Jesus sofreu da mesma forma como ele sofreu, nós também iremos sofrer se somos seus discípulos verdadeiros, genuínos. Não confunda o sofrimento sacrificial e substitutivo de Jesus com o sofrimento cotidiano que a gente vai ter por conta da identificação com Jesus. São coisas diferentes, porém, uma coisa leva a outra. Ao nos identificarmos com Jesus, por causa da fé verdadeira. A fé verdadeira é a fé que passa pelo arrependimento, é uma fé que passa pela ideia da substituição, de que alguém teve que me substituir na cruz. Eu tenho que olhar para a cruz lá de Cristo, em primeiro lugar, para ter salvação, para ser justificado de fato, para saber que a justiça foi cumprida nele e não em mim, não através de mim, não por mim. E isso, sendo essa fé genuína, vai me levar a uma identificação tal com Jesus, que isso vai trazer de uma forma ou de outra a cota de sofrimento, em forma muitas vezes de perseguições. Foi o caso, por exemplo, daqueles discípulos que foram intensamente perseguidos, todos eles foram martirizados, todos eles tiveram um sofrimento muito intenso por conta da identificação com Jesus. Mas mesmo que nós não soframos da mesma forma como eles sofreram, a identificação com Jesus, sempre, quando ela é genuína, quando ela é autêntica, quando eu olho para o Jesus verdadeiro, quando eu ando com o Jesus verdadeiro, isso vai me levar a escolhas, isso vai me levar a decisões, isso vai me levar a fazer ou deixar de fazer de tal maneira que, inevitavelmente, eu vou ter problemas de perder privilégios. Não ganho muitos privilégios, eu perco muitas vezes privilégios por conta disso. Perco, inclusive, relacionamentos, pessoas que não querem de forma nenhuma ouvir falar de Jesus e não querem se relacionar de forma nenhuma com quem se identifica com Jesus. Enfim, vem toda uma série de questões e vem a renúncia pessoal, a renúncia às minhas vontades, aos meus desejos, as minhas preferências, ao meu conforto, as minhas prioridades, e trocando tudo isso pela vontade de Deus. As tentações, as questões da carne, aquilo que me leva a desobedecer a Deus e que se torna, portanto, uma luta para mim. Mas existe uma luta, e essa luta Jesus chama aqui de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E veja, essa é uma questão diária, é uma questão cotidiana. Não é uma coisa que você faz uma vez e para. Eu fiz isso. Não, é uma coisa que você faz todos os dias. Cada dia que você levanta, você toma aquela cruz, você tem uma cota de negações, de renúncias a fazer por causa da sua identificação com Jesus. O evangelho é assim, a fé verdadeira é assim, aponta para a cruz e para uma vida de transformação, não uma vida fantasiosa, uma vida baseada num Jesus que não corresponde ao Jesus das Escrituras e uma vida cristã que não corresponde à vida cristã das Escrituras. Talvez seja por isso que as pessoas evitam os estudos bíblicos, evitam olhar para a palavra de Deus com seriedade. Elas gostam de desenhar Deus à sua maneira e de conceber a vida cristã à sua maneira. Mas a fé autêntica, a fé genuína, ela vai gerar em nós uma inquietação nesse sentido, uma boa inquietação que vai nos levar a querer sempre negar a nós mesmos para podermos seguir o nosso Mestre, o nosso Senhor, que é Jesus. avaliemos as nossas vidas. Avalie sua vida. Ela tem sido marcada pela cruz. A sua vida é uma identificação com Jesus Cristo real, não o Jesus imaginário, mas o Jesus que morreu pelos nossos pecados. Ela é marcada por uma identificação que nos leva a renunciar a cada dia e a cada momento a nós mesmos, a nos mortificarmos, negarmos a nós mesmos. A nossa vida, ela tem sido assim. A nossa vida, de fato, ela demonstra que temos fé genuína ou ela aponta para outra coisa. E vamos avaliar o evangelho que temos anunciado. Nós temos anunciado um evangelho que aponta para a cruz ou que aponta para outro lugar. Quando nós falamos de Jesus, quando nós proclamamos a Jesus de alguma maneira, é a cruz que nós estamos anunciando, ou nós estamos talvez anunciando uma igreja, estamos anunciando algum livro, estamos anunciando uma filosofia, o que nós estamos fazendo? Que nós sejamos discípulos que praticam esse requisito que Jesus colocou e isso confirme a nossa fé a cada dia. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.